só minha. E ficar dizendo atrás. Quando mexe essa mina, ela mexe pra valer. Ela encanta e fascina. Até a coisa ferver. Ela mexe, mexe, mexe. Fazendo você sofrer. Você fala, calma, Beth. Mas o dobro quer comer. Da, da, da. Eu entro com espeto. Da, da, da.